7, continua a aproximação, aguarda na pista livre, Lima Kilo Zulu. Continuará a aproximação, aguarda na pista livre, Lima Kilo Zulu. Zulu, vento 130 graus, 17, 10 nós, autorizado pouso, pista 97. Autorizado pouso, da pista 97, Lima Kilo Zulu, trem baixado, checado. Para Guarulhos, autorizado 340, vem uniforme Zulu 16, na cola da pista 10, primeira curva direita. Saída da EMA, após ver a Leda, após Leda Bridge. Controle 1119, décima 8, transponda 5197. Matei pista 97, reporta pronto para decolagem. Aerovia inicial 2196, decolada 10, primeira curva direita, da EL, Leda, após Bridge. Controle 198 e o transporte 51197, o TAN 3895. Fala, 3895, chama para o pushback assinado. Sabará. Júlio Juliette Delta, confirma intenções no pote 3, abastecer, desembarcar, permanecer. E no pote 3 não está sendo permitido pernoite, só no pote 4 ou 5. Embarcar no pátio 3 e após retornar para o pátio 5 ou já quer retornar? Tá legal, a viatura da infra espera lá, lá no pátio 5. Prossiga, Azul. Autorizado para Santos Dumont 340, uniforme Zulu 10 aerovia. Decolada pistão no zero, primeira curva direita. Saída da EL, após EL, Leda, após Leda Bridge. Controle 1219, decimal 8. Transporte 5105. Autorizado 340, a direita, da Controle 5105 no transponder? Deixa eu falar o pushback, Snap. 5105, nível 060. Tempo para o 060, 5200. Me chame para cruzar a pista. Gente, acho que na frequência livre, não lembrei aqui mais. Sim, já November Alpha, o vento 130 graus, 10, mais autorizado da colagem de cena 3. Gente, Lima Papa Mike. 60, chame Centro Recife, 126, decimal 85. 1265, Frente Mike, versão 15 da Number Alpha, decolada 51, prefere com controle agora em 199 decimal 8. 119.8, Índia, November Alpha. 12 é o 3191. Ok, 3191, autorizado, Team Tech. Obrigado, Team 3191. Muito bom dia, Papa Romeo, Índia, November Alpha, decolado da 17. Bom dia, Papa Romeo, Índia November Alpha, prossiga visual, corredor Axé, mantendo 1000 pés. Corredor Axé, manterá 1000 pés, o Índia November Alpha. Equador, trip 5220, cruzando agora 115, tem condições de pro Artok da presença? Trip 7, Porto Seguro, pronto, cópia, 340. Na porta, cara, prossiga, tem. Mantendo a mão, trip 5220. Aí eu lido após lida direto, controle 120 decimal 8, responda 5124. 340 rota, topando Daniel Leite direto, 1208 ao controle, eu transporte 5124 ao gol na 773. Correto no triplo 7 para o feedback, senhor. Vai chamar, obrigado. Corretoração, final ILS X-Way, pista 1-0, curva direita, proa 055, limite ao localizador. Bom dia, Recife 370.com. 370 Recife, é para 58. A cola da pista 10, saída Puca, transição Caju. Controle 199.8, responda 5153. Correto, o teu transporte chama para pushback, sinal 9250. Desça para o nível 050. 050, descendo trip 5220. Pode visual para o local de pouso, Lima, Papa Mike. Controle é o trip 5367? Trip 5367 é o controle. Possibilidade de chamar o centro pra gente coordenar uma proa lá de Recife? Afirmo, chama o centro em 126, decimal 85, trip 5367. 2085, obrigado, bom dia. Bom dia. 2 no modo, alterna campina, 6 horas, 42 de autonomia, para o táxi. 3191, na siga via Índia. Meu ponto de espera, chame torre 1895, ajuste meio 13. Confirme o alternado. Positivo, autorizado via Índia. Torre 1895, alternativa aqui. Negão na 0, na 3. Cubi 3, descendo para 3000, trip 5220. Descascatando, vai interceptar o localizador, corre à direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, vai reportar atualizado, descascatando. 3895, guarde a companhia passar a reta guarda, após autorizado para o chegamento. Após a passagem do tráfego da companhia, está autorizado o 3895. Rodada 0, curva direita, para 180, limite localizador. Direita para 180, limitado pelo localizador, trip 5220. Se possível, iniciar redução, 1709. Reduzindo para 1709, trip 5220. Salvador, bom dia, Atena 3191, ponto de espera da 510, pronto. 3191, autorizado a linha de decolagem 510, vento 130 graus, 10. Autorizado a linha de decolagem 510, Atena 3191. Frequência livre. Reporte após o toque arremetido, Lima Papamai. Descendo, desça para 2000 pés. 2000 descendo, trip 5220. Estabilizando o localizador, guardando o glide, troca a pista, ou isso, acertando. Descascatando, chame torre no 9, decimal 95. Obrigado, boa. 5220, curva à esquerda para 145, vai interceptar o localizador, reduzindo para a velocidade de aproximação. Esquerda para 145, reportará. Receptado, reduzindo agora para mínima, senhor. Aproximação, agora na pista livre, o ISCA acertando. Foi confirmar o TECA, terminal de carga, fica no pátio 3? Sim, porém não está permitido pernoite lá, só para desembarque e abastecimento. Não, sim, senhor, a gente só vai desembarcar mesmo, é que dependendo do pátio a gente prosseguiria na outra cabeceira. Mas é pátio 3 o TECA mesmo, né? É, mas depois prossegue para um outro pátio para poder fazer, se ficar pro pernoite. Não, sim, a gente vai prosseguir após o 4 pro 5, né? Ok, gente, agora pista livre. É. Novembro Alfa, frequência livre. Frequência livre, Wilson. controle, salva. Senhor, Chané, 62-00-170, restrito 150. Canal 6200, bom dia, senhor, identificação, prossiga via chegada à mar e desça para 2 mil pés, QNH 104. 2 mil pés, 10-04, via chegada à mar, 6200. Céu Tango, 00.510, 2120 graus, 099. Tá, livre pouso, isso, Oscar Tango, tá, 10. 220, chame Torres, Salvador em 1, noite decimal 95. 6295, obrigado, amigo, bom final de semana. Pesado, Xané 6200. Proa de TAP, 6200. Salvador, bom dia, 3191. 3191, contato, radar suba para nível 340, saída da EL. Fechou da EL para o 340, 3191. Para o táxi, 3895. Está com 1977 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Galeão. Está 3895. No ponto de espera, chame Torre 1 na noite, decimal 95, 1014 na Rio Chimorro. 1014, ponto de espera, chama 2895, bom trabalho. 4207, após o plano liberal, setor autorizado, feedback. 5 plano liberal, retaguarda, está autorizado, feedback. 5 plano liberal, Papa Mike, confirmando, prossegue para o mesmo sobrevoo? Mantém acionado 0146, o Lima, Papa Mike, passando próximo ao CAB para o cruzamento da final. Lima, Papa Mike. Startup approved, calling back taxi. Ok, push and start approved, calling back taxi, American 238. Tango, na sala 04, direita, via Delta, sou aluno 219. Direita Delta, 219, Luiz, Castelão. Salvador, muito boa tarde, tá? 3895, final da 190, visual com tráfego na final. 5220, autorizado pouso pista 10, 21, 00 graus, 190. Pouso, cabeceiro 10, 35220. 3895, muito bom dia, após o tráfego na final da 190, autorizado alinhar e manter pista 10. Sente após o trip, ali mantém pista 10, tá? 3895. Alfa, à direita, contorna o terceiro passo 3 e vai ficar visual com a temperatura da qualidade. Que bravo, Ian, que é o controle. Gente, aguarde, 9-0-9-2 no setor. 9150, senhor número 2 no setor. Aguarde um instante. Sente, suba para 3500 pés, reporte para a descida, confirmando para sair para Vera Cruz. Entra. Trip 5220 vai livrar, podia repetir as informações, por favor? Podia repetir as informações do Trip 5220? Como eu falo agora, em 121 decimal 9. Boa tarde, Trip 5220. Taxi Índia Alfa com Tony Canteiro do pátio 3 e do pátio 3 atento ao sinalizador. Índia Alfa e após, não entendi o canteiro, por favor. Alfa Juliette, pátio 3. Ah, positivo, Alfa ingressa no pátio 3 e atento ao sinalizador. Salvador Bridge, fez um 9250 após a passagem da aeronave da América em Salinas do Bush. Estimativa após a América autorizado para chegar aqui na América. 9250. Agora é 24204, que é o tempo da vitória. 3 horas e 15, 8 horas e após. 4207, táxi ainda no ponto de espera 1895, ajuste 14, vamos lá. Sione, identificação, prossiga via, chegada a Mari para o nível 050, QNH no 014. 050 no 014, 3 da proa de TAP, altura para o 3216. TAP, TAM 3216. TAP, muito obrigado. A 3895, decolada 08, transfere com controle agora em 1998. Bom voo. 098, obrigado, boa tarde. Papa Mike, direção no Marcelo, reportará no farol da barra. Chilima, Papa Mike. Oxana 6200 autorizado, final ILA Sexway Pista 190, reporte estabilizado no localizador. Reportará no localizador, Oxané, 6200. Controle, muito boa tarde, tá 3895. É o solo voltando? 0, saída da EL. Para o 340 na saída da EL, 3895. Está pronto, quanto será que está 1 Create tax approved via APRON, Indian to holding point, Delta Tower 118985, QNH 1014. 1014, ready, clear to taxi, holding point India for American 238. American 238, how many people on board are there? Bom dia. Mike Bravianchi autorizado, frequência livre. Mike Bravianchi autorizado, frequência livre. Salve, senador. Bom dia, Azul 4463. Bom dia, Azul 4463. Prepara da EL e aguarde cópia para Helios. 180 nível. Afirmativo, 4463. O 3290 ali já restrição em TAP? Confirma, TAM 3216. Autorizado de TAP, TAM 3216. Autoriza livrar a restrição de TAP 050? Afirma. Ok, obrigado. Informação de Salvador, são 3604, aciona o 760 para informação Juliana. É 3604, acione a identificação, prossiga via chegada a Mário para o nível 060, QNH 1014. 1014, veste via 060-3604. Isso, passa. Bom dia, prossiga. Confirme a matrícula. O sério o quê? Azul 4207, decolada 11, transfere controle 119.8, bom dia, bom voo. 198, azul 4207, bom final de semana, obrigado, até a próxima. Salvador, azul 4207, cruza 1500, saída da El. 4207, contato radar, suba para o nível 340, saída da El. Subida da El, 340, 4207. Localizadora, Chané 6200. Chané 6200, chame Torre Salvador em 118.95. Torre Salvador 1895, boa tarde, Chané 6200. Boa noite, 1095, ajuste 1014. Confirma o PAB? 151-151. Aqui é 1951 a bordo, bom voo. Pela Inter.Pera 1895, bom dia. Piano, baixo aí, travou, 6200. 6200, avistado, 00 pouso, pista no 0, 1, 00, 089. Livre pouso na 1 a 0, Chané 6200. 2300 LN, tem porta do outro, 32 no meio. 3604, desça para o nível 050. 3604, 050. 38, maintain holding point, runway 10. Maintain holding point 10, American 238. Mike Bravo Yankee, ao controle de Salvador. O Mike Bravianchi, devido a tráfego, mantém o corredor Vera Cruz após Interlagos. O Mike Bravianchi. Siga, Bispo. Cara, com o seu APM, a saída provável será da El. Acionamento a seu critério, aguardando cópia. Voo 9250, é o número 2 para decolagem. 3895, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, tá? 3895. Boa tarde. Line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 33. Libra direita, solo 209, esse é 6200. Solo Salvador, boa tarde, Oceania 6200, Libra da Vista. Oceania 6200, taxi de Alfa, reposta antes da Juliette. É de Alfa antes da Juliette, reposta não, 6200. Runway 10, winds 10 degrees, 109. Wait for takeoff, runway 10, American 238. Lima 10, 4207 Centro, Recife. Em 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, alterna 133, 25, azul 4207. Bom dia, obrigado. Controle, bom dia, TAM 3804, formação Juliette. Bom dia, TAM 3804, acione a identificação, prossiga via, chegada Mário para o nível 050, QNH 1013. Vamos descer aqui até 050 na Mário, 1013, né? 3804. TAM 3604, desça para 2 mil pés autorizado. Final ILS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Desça 2 mil pés, 3604, autorizado por segmento, ILS, pistão no zero. TAM 3612 no meia, ANLS, estabilizou. TAM 3612 no meia, chame Torre Salvador 1 no 8.95. 8.95, boa. Boa. Obrigado. American 238, find 2.2 for 360. American 238, radar contact, climb to foot level 360, Momo departure. 360, Momo departure, American 238. Mike Bravo Yankee, chame Torre 1 no 9, decimal 95. Yankee, graça, bom dia. Bom dia. Yankee, na proa da rotatória. Mike Bravo Yankee, autorizado final da 97, reporte na vertical da Enrima. Yankee, autorizado final do 97, reporte na baixada da Enrima. Tom 9250, vento 1 graus, 109, autorizado, decolagem pista 90. Decolagem final 250. Está pronto, inclusive, para cópia, o azul 4463. Esse é o nome da TAM, cheque o trem, livre pouso pista no zero, vento no 30 graus, no zero nós. Baixar travado, livre pouso no zero, TAM 32 no meia. Solo azul 4463. Aqui Bravo Yankee, realizando 360 curto pela esquerda. Reporte reintercepção na final 1-0. O Mike Bravo Yankee reduziu aqui 360 pela esquerda. Está passando agora essa retaguarda. Então, correndo com a equipe de solo autorizado de SPEC, aguardando cópia. Afirmativa, após o adiante, já iniciamos. Muito obrigado, está aguardando a cópia. Espaço na escuta do solo. Coordenado com controle, negativo a saída block, e sim, deverá cumprir o perfil da saída arbor até a posição arbor da coluna da pista 1 no 0. Pista 1 no 0, primeira curva direita, inicialmente no perfil da arbor, após arbor direto, nível 300, transponder 2640 e 2641. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, até a posição arbor, após direto. Nível 300-2640, transponda. Nível 370, saída PUCA. 370 na PUCA, gol 9250. Então, para o cruzamento da lista. NH1-0-1-3. Mike Bravo Yankee, avistado, autorizado, pouso, pistão no 7, o vento no 30 graus, 1-2-1, cheque o trem. Baixar ou travado? Nível 180, da cola da pista 10, primeira curva direita. Saída da EL, após da EL, leda, após leda direto. Controle 120, decimal 119. Decimal 8, transponda 5155. 5155. Confirmando o controle 119.80. 119.4463, chama para o táxi. Solo, Salvador. Bom dia. 3-2 no meio da TAM, livrou a pista na sua escuta. 2 no meio, táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette. 3-2 no meio. Realizador, 3604, visual. 3604, Chame Torres, Salvador, em 198, decimal 95. 1895, muito obrigado, até já, 3604. Até. Tá no localizador. 2000, autorizado, reportarei estabilizado, localizador, 3804. Uno. Portão, senhor, 432 no meio. Graças a Juliette, portão, na 32 no meio. Uno. 204, voadora. Localizado, tá 3804, reporte estabilizado, no localizador. Voando Dula, descendo para 2000, 3204, reportarei. Minha 3 pontual de empate, siga minha ilha no ponto de espera, torre 1895, ajuste 1013. Espaço para o cruzamento da pista, chama a torre 1895. 238, contact Recife Sentry 126, decimal 85. 2685, American 238, good day. Good day. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 1, 10 graus, na 0, na 0. Autorizado pouso, pistão na 0, tá 3304, 3604. 777, contato radar, suba para nível 340, saída da El. 340 da El, igual no 777. Sem a posição, o piso está frouxo. Afirmativa, após a aeronave que pousa, autorizado o cruzamento, piso frouxo. Escuta. O controle autorizou a saída block pro senhor. Autorizado alinhar e manter, pistão 1-0. Autorizado alinhar e manter, azul 446. Após o toque remetido, Lima, Papa Mãe. Direita 219. Solo Salvador é o Sam. 3604 livrou direito. Segue via Alfa, Juliette, Pátio Uno, Índia e Alfa, me chama novamente para fazer colégio, que está solto. 04. 4463, o vento no 20 graus, 10 nós, livre de colégio, que está na 0. Livre de colégio para azul, 445. Localizador 3804. 3804, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 3895, até já, 3804. Até. Do 4463, decolada 31, transfere com controle agora em 119, decimal 8, bom voo. chamado controle em mundo normal decimal 8, azul 4463, bom dia. 3604, ingresso Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3604. Nível 180, saída da EL. No nível 180, saída da EL, azul 4463. Autorizaria já o da EL pro azul? Por favor. 3804, avistado, autorizado pouso, pistão 10, o vento 1, 10 graus, 129, que negar 10 na 3. Pouso autorizado, cabeceira 10, 3804. Senhores, mantenha o ponto de espera da pista na 0. Passouras à vista aeronave nacional Zona Zero. Após o mês, autorizado alinhar e manter. Via, chegada a Mari para o nível 050, o QNH no 013. Positivo, via, descendo para o 050, com 13, voo 1754. Uno 777, chame centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Foi para o Gol no Triple Center? Afirmo, 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25, Gol no 777. Oxi, 251, 3325, muito obrigado, 1 no Triple Center. Que isso aí é o controle? Papa Mike decolado do LG com sobrevoo e de maré voltando para a linha. Dente Lima, Papa Mike. Golf Mike X-Ray, suba para o nível 070, inicialmente para o de Mari. O Golf Mike X-Ray, confirme o tipo da aeronave. Mike X-Ray, acione código 0201. Então, Juliette, guiado no 1 a 0 para a cópia 360, Galeão. Condition R62 no 3, prepara daí agora de sua assistente para copiar. Dá sua escuta para a cópia. Fala uma bota, 3. 804, livrou na sua escuta. Contato radar, 4612 milhas sudoeste de Salvador, vetoração para sequenciamento, voe na proa 040, o limite radial 280 de Salvador, Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, 280 de Salvador, Golf Mike X-Ray. Salvador, 3804. Bom dia, Oxané 6330, adicione identificação, desça para o nível 060, o QNH 1013. Ajustado, 1013, aliás, ainda não ajustado, mas desce para o 060. Foi coordenado o mar devido a uma passageira que estamos aqui um pouco mal e a gente já solicitou o desembarque dela imediato. Haveria alguma possibilidade de após mar e a gente voar direto para a duna? Autorizado, dá presente, duna. Xanema 330. Agradecendo bastante o Xanema 6330, voando duna e mantendo a high speed se possível. Duna 754, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro A035, Duna 754, reautorizado para o nível 080. 035, 080, 1754. Fenísio, 234. Vai. Salvador, muito boa tarde. Espaço Douros, decolado, cruzando 2500, saída bloco. Espaço de Ouros, contato radar, suba para nível 300. Suba para nível 300 e autorizado. Interceptar radial 227, o PIF Espaço de Ouros. Autorizado nível 300, radial 227. 4463, chama o centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife em 125 decimal 1, operando 13325 azul 4463, boa. Boa. Reduza para 2209. Já está em Colina Quirino 229, 1754. Cliente aí do ouro, colega do. Gente, afirmativo, será preterido devido à aeronave com passageiro passando mal. Voo no 754. Tem problema, 1754. Informa tráfego 10 horas, 7 milhas, mesmo rumo, cruza nível 1, 95 e descido, tipo um Boeing 737-700. Mike X-Ray, devido à aeronave com passageiro passando mal, será preterido curva esquerda pro A Norte, limite e manter a radial 287 de Salvador. Norte 280, vou Como é controle? Lima, Papa Mike, controle? Alô, 6213? Pronto, cópia? Já teria a cópia, 6213? Assim, motorizado Galeão, 360, via uniforme Zulu 10, decola pista 1-0, saída da El, após da El Leda, após Leda Bridge, controle 119, décima 8, transponder 5146. Motorizado 360 para o Galeão, via Zulu 1-0, decolando da 10, da El Leda Bridge, controle 198, transponder 142, caminha 6219. Xanema 2-3, 5-1-4-6 no transponder, chama para o feedback acionamento. Corrigindo, 5-1-4-6 no transponder, chama para o feedback acionamento, 754, curve à direita pro A 050 e desça para 3 mil pés QNH 1-0-1-3. 0-3-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

Papa Mike, confirma posição. Suporte visual, Lima Papa Mike. Wolf Mike, é isso aí, curva direita pro 050, limite agora radial 300 de Salvador. 050-300 de Salvador, Golf Mike, é isso aí. Acione identificação, prossiga via. Chegada a Mari para nível 100, QNH 1013. Canta. Praça, né? Bife Passe de Ouro, chame defesa aérea no canal Tango 18. Proporcionada em completa assistência com o dólar. Autorizado. 1.600 na proa do Albert. Não foi entendido? O oceano está completamente visual no setor. Se possível, 1.600 na proa do Altermarker. 1.700 na proa do Altermarker. O oceano 6330, reporte visual com a roda. Afirmo, 1.700 PS, vai reportar, já vai dar visual. 1.754, curva direita para o 070, para interceptar o localizador. 070 para o Locke 1.574. Golf Mike X-Ray, curva direita para o 1.30, para interceptar o localizador. 1.30 para o localizador, Golf Mike X-Ray. Lembrei aqui, Mike, só um minutinho para copiar o voo local. Qual foi o último transponder alocado? Golf Mike X-Ray, desça para 4.000 pés, o QNH 1013. 4.000 pés. Frequência livre, Lima, Papa Mike. Presente, frequência livre, obrigado pela compreensão, Lima, Papa Mike. Gente, bom pouso.